Olá, pessoas do mundo! Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Um Casal no Escurinho. Eu sou o Thiago, eu tô aqui com a Rê, no meio de um cinema vazio. Fala oi. Oi. A gente veio assistir aqui uma sessão do Flores do Oriente, filme de Zhang Yimou, o cara que dirigiu Cláudio das Adagas Voadoras. E eu não me lembro mais algum outro filme. Você lembra do outro filme que ele dirigiu? Não, eu não vejo filme japonês. Eu vim porque é o cara do Batman. É verdade. Então, esse filme tá vazio. Tá... Eu quero muito ver esse filme, mas eu tô esperando choradeira. Eu espero chorar nesse filme. Bom, eu estou morta por dentro, né? Só porque você não chora em filme nenhum. Então, por enquanto o filme não começou. Nós esperamos que esse seja um filme muito bom. Provavelmente candidato ao Oscar. E não tem ninguém aqui. Não tem ninguém no cinema. Pô, sábado à noite, não tem ninguém no cinema. Isso é bizarro. As pessoas estão assistindo Vingadores. Eu queria ver Vingadores de novo. Então, eu espero muito desse filme. Porque esse filme é um filme dramático, longo, 2 horas e pouco. Mas eu gostaria muito de algum Kung Fu. Você espera algum Kung Fu? Eu espero Kung Fu, espero os cenários bonitos, fotografia bonita. Com sorte ele vai virar o Batman no meio do filme? Não, tô esperando um filme filme bonito, sério mesmo. Eu também espero um filme bonito. Então tá bom, chega. É isso aí, tem gente chegando. Vai começar, tchau, tchau. It was December 13th, 1937. A Nanking was on fire. The last Chinese troops cleared our path back to our church, back to safety. So who's inside? Is this you and the girls? You won't leave us. Will you? I remember them walking into the church, the famous women of Chienkwai River, and the sweet smell of rouge and perfume. The Japanese won't touch Westerners. I want you to take us out of Nanking. Father John! I'm not a priest. I can't leave him by himself. Help us. Stay in the door! Stop! This is a house of the Lord! You're honorable men! Behave honorably! What are you gonna do? Bom, pessoas, chegamos agora à segunda parte do podcast Um Casal no Escurinho, nome romântico. Agora, né, saímos da sessão do Flores do Oriente. Quer saber, dona Renata, o que a senhora achou desse filme? Não, você que vai falar. Não, calma. A minha opinião é bombástica. Não, você ficou segurando a pauta, pode falar agora. Só porque eu não gostei do filme, poxa. Eu vi que você não estava tão empolgado. Não, só porque é um filme asiático e a minha tendência é amar filmes asiáticos, mas... Mas por que você não gostou? Eu não gostei porque, assim... ele tem muito personagem na tela o tempo todo. Vamos tentar manter isso aqui spoiler free, né? Quem quiser assistir, assistir. Ele tem muito personagem, você sai do filme sem saber o nome de, tipo, metade deles. Não, você não sabe o nome de quase ninguém. Sim, sim. Você sabe o nome de duas personagens. Não, chega a uns 3, 4 no máximo. Eu mas lembro tem muito de duas mais só. Que isso. O problema desse filme é, sei lá, a única coisa que eu saí com esse filme é: nós odiamos japoneses. Foi isso que grudou na minha cabeça desse filme. Não, eu achei que foi meio pesado demais. Sim, ele é... Foi meio violento demais. Acabou ficando meio gratuito em algumas cenas. Desesperador. Dava desespero. Ah, não sei, não, eu não... Sei lá, não tive desespero. O que me incomodou, assim, se o Christian Bale fosse um pouco mais envolvido em todas as partes do filme... Mas ele tava envolvido. Sim, ele tava envolvido, mas assim... Você esperava um pouco mais de Batman dele? Não, eu esperava. Ele, assim, ele atua super bem. O cara carrega o filme nas costas. Esse é meu problema. Porque ele tá, é como se ele estivesse atuando sozinho. Porque o resto, por exemplo, a menina que devia ser o foco de toda a sua emoção, você devia se apaixonar pela menina, querer, sabe, acompanhar a história dela do começo ao fim, ela me decepciona. Porque ela acaba ficando meio chata, meio sem graça. E você vai lembrar que ela chama o nome dela no final só do filme. Não. Sim. Eu não. Passei mais a metade do filme sem prestar atenção no nome dela. Não, ele fala o nome dela. Ele fala o nome dela, a só gente que. Vai falar o nome dela? Não, não vou falar o nome dela, senão vai dar uma estragada. Ah. Se bem que o próprio filme se estraga, né? Ah. Ele dá um puta de um spoiler lá pela metade do filme. Eu não vou contar qual é. Ah. Não, posso contar qual é. O filme se estraga. Quando a pessoa estiver assistindo, se ela assistir, ela vai saber. O filme conta o próprio final na metade. É foda. Tá. Não sei. É, sei lá. Eu saí desse filme com uma sensação de... Ele queria me tocar, só que ele... deixou... Eu, assim, eu tava esperando um filme bonito. Que eu falei, filme bonito, com a fotografia bonita, né, cenas de arte e tal, e nada. Não recebemos só isso. Só violência... E coisas chatas que não se explicam. Coisas que não se explicam. Podiam aprofundar mais o personagem, como essa, que você não quer dizer o nome. Sim. Podia contar a história dela mesmo, fazer flashbacks, talvez. Sim, sim, sim. Histórias. Você não sabe nada dele, do. Ah, não, você. Você não sabe nada. Não, você tem uma pincelada no papel, no personagem dele lá no final, numa cena que deveria ser super comovente. Acaba não sendo. Não sei, esse filme. Sabe? Eu queria pra caralho gostar desse filme. Eu não consegui. Não consegui. Não, porque não ficou um filme bonito. Ele ficou um filme triste. Pra mim. Um filme triste, um filme pesado, um filme violento. Um filme que a certos pontos me deu desespero. Falar, nossa, eu não acredito que eu tô vendo isso. Não sei, é assim, teve momentos que eu olhei pro filme e falei, meu, isso aqui tá muito conveniente, sabe? Em que situação do mundo, no espaço e no tempo, prostitutas, alunas de um convento e um agente mortuário iriam se encontrar e, tipo, fazer um plano com todas as habilidades de todos eles, tipo, Vingadores. Ficou meio Liga da Justiça, meio Vingador. Assim, nós nos juntamos, cada um de nós tem um talento especial, nós vamos usar esse talento para terminar o filme. De novo, spoilers free aqui, tá? Isso não conta nada. Não sei, me irritou isso um pouco. Não, o que eu achei estranho é que eles, o filme se passa numa época de guerra. Sim, 1937, para ser exato. Só que ninguém fala. O filme inteiro fica focado na igreja. Sim. E nas menininhas lá dentro. Sim. Não conta a história de fora. Se o Japão ganhou, se a China ganhou. Não conta nada. Não conta nada sobre os soldados, sobre a época política. Ele pega meio que um segmento de tempo ali. Tipo, estamos nesta semana e não interessa o que aconteceu depois. Tipo, não interessa o que aconteceu antes, não interessa o que estava acontecendo. O que interessa é que naquela cidade, naquela região estava assim. É isso. Não sei, às vezes esse background aí, tipo, me dá mais um pano de fundo histórico, Eu acho que seria melhor. Eu estava esperando o pano de fundo histórico. É, você sentiria um pouquinho mais de realidade na história. É. O que eu achei, assim, o Zhang Mo, o diretor, quis ficar muito focado em sexo. Não, pra mim ele quis ficar na violência. Não, nem a violência. É, tipo, violência e sexo embutido no outro. Mas era tudo girado em torno do sexo. Porque nós tínhamos prostitutas, porque as meninas iam ser violentadas, porque isso aqui era sexo, fulano queria sexo, a outra sexo, sabe? Não sei, ele queria atrelar uma história sobre sexo, ele queria fazer um filme pornô, só que ele é um diretor de arte de filme asiático, não, então ele preferiu Não, então, ele queria te sensibilizar com a história das meninas, que elas eram puras e virgens e bonitinhas e cantavam bonitinho. Aliás, só uma coisa, que diabo de fixação essa de soldado japonês, ou não sei se japonês em geral, pelo menos nesse filme, tá? Não odeio os japoneses. É, japoneses logo e ele virgem. Quer estuprar todos. Virgem, não, a questão, o problema é, ele quer virgem, é isso. Ele quer virgem. E tem uma hora que o maluco chega a gritar, tenente não sei o que lá. Temos virgens. Porra, cara, sabe? E aí? Qual é a vantagem da virgem? E ninguém explica como que elas foram parar ali. Como que elas vão parar no convento, entendeu? Pois é, não, o menino no começo ele manda uma frase, tipo, ah, elas são, algumas não têm mais família, algumas a família tirou daqui, ou seja, que não estão ali, e outras não têm pra onde ir. Só que assim, ninguém fala se as meninas são todas órfãs, se elas perderam a família, tem uma que tinha um pai... Né, não, que o pai surge, pai? O pai vai, o pai volta. E por que que o... Ai, cadê a mãe dela? Então não fala da mãe. Tipo, o pai dá uma pincelada no que aconteceu com a mãe. Aliás, ele fala da mãe, mas... Sei lá... Me incomodou pra caralho esse aquele filme. Pai que surge do nada. Pai. Mas posso falar da cena que mais me deixou irritado com esse filme? Que eu precisava de um roteirista bom. Tem uma cena, de novo, mantendo spoilers free, que duas mulheres, não são meninas, não são as alunas do convento, duas prostitutas, saem correndo da igreja, que aliás está sendo guardada por soldados na hora, elas saem da igreja para ir uma atrás de um par de brincos e a outra atrás de cordas para um instrumento musical. E me soou tão fraco isso, tão ruim, sabe? Então, uma justificativa tão ruim para as pessoas saírem. Não, exatamente. E tanto que eu parecia que nem os personagens acreditavam. Falava assim, ah, fulano e fulana saíram. Aí um olhava para o outro, como? Não sei. Saíram. Aí vira, saíram. Ah, por que você não impediu elas? Ah, tentei. Aí Christian Bale entra na cena, aí elas falam, ah, fulano e fulana saíram. Aí ele, como elas saíram? E elas respondem, não sei. Tipo, sabe... Soou meio não, e fraco. Sai pra buscar corda pra um instrumento que ela ia tocar pra uma pessoa que tava morrendo. Tipo... Tava morta, já tava morta. Quando ela sai atrás da corda, já tava morta a pessoa. Ah, eu achei péssimo. Então, soa muito fraco. Não tem motivação. Não é uma motivação. Então, e aí é muito... Quando acontece o que acontece com essas duas, que, de novo, spoilers free, vou ficar falando isso milhões de vezes... sabe, não me soa tão emocional quanto deveria ter soado. Eu queria sofrer por ela, sabe? Eu, no final eu só fiquei chocado. Eu fiquei chocada. Só fiquei chocado. Só que assim, eu não tinha envolvimento emocional nenhuma com elas pra sentir ódio. Eu só fiquei chocado. Falei, porra, que bosta, né, cara? Que merda, mas... Eu, como eu falei na primeira parte, eu tava esperando chorar. Horrores, assim. Chorar muito. Eu chorei no Clã das Adagas Voadoras. Chorei pra caralho. Mas o Clã das Adagas Voadoras é um filme lindo. Sim, Clã das Adagas Voadoras é um filme sem... Ah, lembrei que eu tinha esquecido da primeira parte. Zhang Yimou dirigiu Herói, do Jet Li também. Que é outro filme que, assim, por mais que não te faça chorar, você se apaixona por esse filme. É um filme foda, do caralho. E o cara vem aí de dois filmes muito, muito bons, tipo Herói e Clã das Adagas Voadoras. Tudo bem... O cara que saiu um pouco do Kung Fu, beleza, esse filme não precisava do Kung Fu. Só que o filme precisava de um roteiro, igual os outros dois tinham. E soa muito fraco. Sabe, as meninas, meu, você aprende o nome de uma delas, você não se importa com elas, você não se importa com ninguém, exceto o Christian Bale. E o filme não era sobre ele. Nem com o Christian Bale você se importa. Ah, Não sei, o Christian Bale, outra coisa que me confundiu um pouco foi a meio que a inconsistência do personagem dele. Porque ele tem horas que ele é engraçado, aí tem horas que ele é muito sério, e tem horas que ele é engraçado de novo. E não sei, pra mim ele parecia dois personagens diferentes, entendeu? Uhum. Ele sendo sério e ele sendo muito engraçado. Não sei, bizarro. Mas uma coisa que eu quero comentar, que eu até tinha falado antes, era... O filme atingiu o pico dele muito rápido. Muito rápido. Qual que é o pico? Aparece até no trailer. O Christian Bale tem um momento Coração Valente. Você lembra do momento Coração Valente? Que ele solta o... Solta a bandeira. E fala. Fala um não, puta a... discurso. Aquele do... Nossa, agora vai. Pois é, a sensação do... Agora vai essa porra. Agora... Dá puta que pariu. É... Caralho, agora fudeu. É, sabe, é o Batman Coração Valente, barbudo. Foda. E não acontece nada. Não acontece nada. Ele vai lá, os caras fazem tudo e ele fica olhando. Não, ele não fica olhando, ele. Né, não, tudo bem. Toma uma surra e tal. Essa parte é muito dramática, mas essa parte é o pico do filme. Essa é aquela. Nessa parte você tá se importando pra caralho. Você fala, nossa, vou morrer junto, sabe? Que me deixa entrar. A sensação que eu tinha, deixa eu entrar no filme, deixa eu dar porrada nesse soldado, filha da puta, sabe? Então, desespero que eu falei. Então, pegar essa espada e enfiar no cu daquele desgraçado, entendeu? A minha sensação nessa parte era essa. Só que depois, o filme morre. O filme parece que ele desiste de você. Não que eu queria que as pessoas ficassem lutando, as meninas virassem guerreiras Kung Fu. Não. Ia ficar mais interessante. Ia ficar bizarro. Não, é que isso é até uma crítica, é uma crítica que fazem de mim. Porque eu sempre falo, eu reclamo dos heróis bunda mole. Mas nesse caso, eles não precisavam ser heróis mega fodões, master, não sei o que, tal, tal, tal. Eu não sei, eu só queria que tivessem alguma vontade, sabe? Não me parece que ninguém tá com vontade de sobreviver. Eles estão meio que, ah, vamos morrer, beleza. Tamo junto, sabe? Fudeu, né? Tudo bem. Então. Não sei, cara. Eu tô meio decepcionado. É assim, não é um filme que eu odiei. Tipo. Ah, um filme que pra mim foi longo. É, ele se arrasta. Longo. Eu tinha falado antes até também que parece que o filme pesa 40 toneladas. E ao invés do cara pegar com guindaste, te levar até o final, que essa minha comparação é assim, um filme que pesa 40 toneladas, mas o cara te leva de guindaste, você chora pra caralho, porque ele parece leve. E aí, nesse filme ele pegou, amarrou uma cordinha e saiu arrastando, sabe, no chão. Você viu eu no final da sessão, eu tava sofrendo, eu queria, porra, termina logo, que puta que pariu. Não, é uma coisa que eu achei bizarra, como é que os soldados invadem a igreja, fazem tudo aquilo com as meninas e depois vem outros soldados e falam, desculpa, os meus soldados invadiram sua igreja, quiseram estuprar as suas meninas, mas me desculpa, como é que eles ficaram sabendo? Pois é, não sei. Desculpa, gente. Não, isso não qualifica nem como spoiler, mas como eles morrem é muito legal. Realmente, não faz sentido, como que os caras descobriram, mas beleza. Uma coisa que me incomodou, puta que pariu, assim, você tem ali um cara que podia ser um vilão Darth Vader. O cara podia ser um vilão... O comandante lá, foda. O capitão, sei lá o quê. É, ele podia ser um vilão monstruoso. E ele aparece em duas cenas e o cara não te convence em nenhuma das duas. Exatamente. Ele não te vende o personagem. Ele parece assim, eu fui contratado para dizer as falas na frente para do Christian um Bale. Soldado japonês. Não, tipo, eu sou o figurante número 3, vem aqui fazer o coronel, sabe? E eu fui contratado para falar as falas enquanto o Christian Bale reage, é isso. Cara, ai, eu juro pra você, eu parava várias vezes, eu parei olhando pro filme várias vezes e fiquei, meu, o Christian Bale está levando o filme pra frente. Se ele não tivesse aí, esse filme ia ter morrido. Porque, sabe... É personagem que não te convence. O melhor personagem do filme, tirando o Christian Bale, é o molequinho. O George lá. Aquele molequinho, ele me vendeu, assim, em alguns momentos ele me vendeu de verdade. Só que o moleque aparece tão pouco, tem tanto personagem na tela, te confunde tanto esses personagens que, sei lá, você se perde. Tanto que na hora que as meninas estavam cantando, a outra lá apareceu, eu achei que fosse uma delas lá. Ah, fosse uma das alunas. Essa é outra motivação que eu achei idiota, cara. Meu, pensa assim, nos coloquemos numa situação de guerra, tá? Você está num porão, os soldados inimigos querem te matar, tá? É, você, alguma coisa que você tem, eu tô mantendo spoiler free. Você tem alguma coisa que você esqueceu do lado de fora, enquanto os soldados estão na igreja, e você está no porão da igreja, você vai pensar em sair pra buscar? Ou você vai esperar eles irem embora e depois vai tentar buscar? Exatamente, né? Você vai esperar. É lógico. Nesta porra desta cena, vou falar, é o gato. É o gato, puta que pariu. Uma menina sai pra buscar um gato. E aí ela tá com o gato no colo, aí o gato foge. E ela sai correndo igual uma monga atrás desse gato. E aí ela, tipo, cai ajoelhada assim, do lado dos soldados japoneses. Aquilo eu achei de uma idiotice, assim, abismal, cara, sabe? De novo, falha no roteiro. Se alguém tivesse escrito aquilo, vamos dar uma motivação pra essa menina efetivamente sair, além do gato dela fugir? Não sei, cara. E qual seria uma motivação? Não sei, assim, no topo da minha cabeça eu não consigo pensar em nada. Talvez porque não tenha, ou seria interessante um soldado japonês descobrir ela num canto, ela tá mal escondida, entendeu? Ou eles forem lá e... Senão vou falar. Vai dar spoiler. Deixa pra lá, assistam o filme, melhor. É, ou não assistam, depende. Não, assistam e tirem suas próprias conclusões, pronto. Não, se não quiser assistir... Não vai perder nada. Procurem nos nossos Facebooks e a gente responde, tá? Pelo menos o meu é /tilepre com TH e me achem lá e eu comento, eu dou spoilers do filme se vocês quiserem. Mas, cara, eu fiquei muito decepcionado. Tô muito decepcionado. Zhang Yimou, e como eu falei lá na primeira parte, eu esperava que fosse, puta, candidato a Oscar, sabe? Vamos lá, Zhang Yimou, vamos levar filme de melhor filme estrangeiro, sabe? 2013. Não rolou, não rolou. Talvez se tivesse um Kung Fu seria melhor. Ah, não sei, faltou muita coisa. Faltou o cara dar uma caprichada na fotografia. O filme, sei lá, a única coisa de fotografia que tinha remotamente bonito é o vitral que tem ali na traseira da igreja. Que muita coisa acontece por aquele vitral, que é muito legal isso, mas é só isso. O resto ele... Tem cenas que ele tenta forçar uma fotografia. Por exemplo, a cena do brinco da menina. É. Entendeu? Aquilo é muito forçado. Ele coloca assim, por exemplo, a menina tá caída e aí ele vai lá, close na orelha da menina pra mostrar o brinco e o sangue, sabe? Pô, olha que fotografia linda, que cena maravilhosa. Ou aquela que ela tá com o cabelinho molhado de sangue e as gotinhas caindo. As gotinhas caindo. O cara tá tentando te forçar, falar, olha só, eu ainda sou... artista, entendeu? Não sei. Você gostou do filme? Eu não te perguntei isso. Não, não gostei. Não gostou? Depois de tudo isso, você não gostou? Não gostei. Ou na hora você tinha gostado e agora está aqui? Não, não gostei. Não tinha opinião formada, agora eu tenho. Não gostei. Então, por aqueles motivos que eu te falei. Eu esperava um filme muito mais bonito, muito mais leve. Um filme leve, sabe? Tipo, que você gosta, uma nossa. Que, né? Não, tranquilo. Eu não esperava isso. Porque assim, quando a gente foi comprar a entrada, eu tava lá, 16 anos. Ah, eu não sabia que era 16, eu tinha visto. Eu também não tinha visto, eu vi isso na hora que a gente foi comprar. Meu, 16 anos. Meu caralho, 16 anos, pra mim já quer dizer, já temos peitinho, já vamos ter sangue, já vamos ter uma violência retardada. Não. Sim. 16 anos não é só violência retardada. Pode ter um peitinho, uma bunda. Sim. Não tem no frontal, no não frontal tem no 18. Frontal, mas tem um sanguinho, mas não precisa ser da maneira que foi. Então, pois é. Não, eu acho assim, eu até entendo o cara inserir a violência do jeito que ele inseriu. Ele quer falar sobre guerra. Beleza, faz sentido. O cara queria falar sobre guerra através de violência. Apocalipse Now fez isso. Que mais? Platoon fez isso. Ele em filmes de guerra fez isso. Até Forrest Gump fez isso. Pra falar de guerra, você coloca violência, você coloca sangue. Beleza. Só que o problema pra mim desse filme é que todo sangue e toda violência tá ligada a sexo. Meu! qual o problema dos japoneses e dos chineses que, sabe? Isso é mente focada, cara. Tipo, por que os japoneses invadiram a China? Para estuprar as chinesas. Ponto. Ponto. Foi essa a ideia que eu tive. Por que que os japoneses invadiram o Nanquim? Não sei. Ninguém me explicou. Só sei que os caras estavam na rua matando todo mundo. Não era só soldado. Não era soldado atirando em soldado. Era todo mundo. E tinha uma hora assim que tinha bundas espalhadas pelo chão. É, então. Não, é assim. É aquele monte de gente morta. Só que, cara, sabe? É só... Meu, o filme já começa te agredindo feio. Tipo, eles estão matando civis na rua que não estão tentando ameaçar os caras, sabe? Não sei. E a legendinha do começo, você lembra? Ela fala, 200 mil pessoas perderam a vida, tipo, comparando a uma resistência. Ou seja, foram civis lutando contra os soldados. Lutando como? Lutando. Então, mas no filme eles não te mostram ninguém lutando contra os soldados. Todo mundo abaixa as calças e fala, vamos, e não precisa nem ter cuidado, sabe? Vamos matar todo mundo e acabou. Ai, cara... Não sei, eu tô muito decepcionado. Então é isso. Pra mim, Flores do Oriente foi uma tremenda decepção. Eu não gostei, não recomendo. Não é um filme ruim, mas também não é um filme bom. É aquele filme que você sai com uma sensação de perdi meu dinheiro, sabe? Não muda nada na sua vida, você não aprende nada, você não curte. Você não sofre, exceto a pessoa que estava do seu lado no cinema. Nossa, ela sofreu bastante. A pessoa, alguém falava bom dia, ela pulava da cadeira. Exatamente. E reclamava com o namorado, né? Isso. Não era namorado, era a mãe dela. Nossa, pior ainda. É. Bom, que seja. Sua nota. Dê uma nota pra esse filme. Vamos lá, de 1 a 10. 1 a 10, 1 a 10 estrelinhas no escuro. Quantas você dá? 6. 6 estrelinhas no escuro. Alguma explicação por que você simplesmente tudo que você falou, né? Estou tudo tão irritada com essa parte. Isso que eu esperava, um filme mais, com cenas mais bonitas, com uma fotografia melhor, um filme que fosse levado diferente, com menos violência, menos pesado. E pra mim foi um filme muito carregado. Você sai de lá morrendo de raiva dos japoneses e, tipo, sabe, não precisava daquilo. Não precisava daquilo tudo. Você podia ter falado de outra maneira. Do sofrimento, sim, guerra é sofrimento, mas você podia ter mostrado um lado, né, diferente de tudo isso. Eu podia, às vezes, ter colocado uma cena mostrando a beleza da vida, mesmo durante a guerra, a vida deles naquele convento. Isso. Seria tão... Interessante, podia ter colocado como que elas faziam a vida normal, né, no convento. O que que elas faziam lá? Pois é. Né? Se elas tocavam piano, se elas faziam alguma lição, se elas... Não mostrava, só mostravam elas chorando e tremendo e chorando e correndo. Foi isso o filme inteiro. Não. 6. Quantas estrelinhas você dá? Ai, vamos lá. Deixa eu embasar a minha nota. Não é um filme zero, porque, né, o Christian Bale é muito bom ator. E acho que o filme... Não me faz odiar ele, não é um Crepúsculo que eu odeio, mas faltou história, faltou fotografia, faltou, sabe, passo pro filme. O filme, ele acelera e ele para, tipo, ele acelera, chega num pico, você fica, puta que pariu, agora vai, e ele morre na praia. Só uma coisinha, eu esperava um filme mais delicado. Sim. Delicado, é, como os outros filmes do Zhang Yimou foram filmes delicados. Né? Então, sabe, me faltou ator. Aliás, tinha até um ator que a gente reconheceu, que é do Grande Mestre, o cara faz os dois filmes. Aliás, não, faz o primeiro filme só do Grande Mestre. Ele é um tremendo ator japonês mesmo, e o cara não fala nada, o filme todo. Ele é um soldado. E ele, assim, é um cara que, se você assistiu o Grande Mestre, você morre de ódio dele. Mas ele não fala nesse filme. E, sabe, você tinha ali um ator muito bom que foi desperdiçado. Vários atores que me decepcionaram muito. Em especial as crianças e todo o outro elenco que trabalhou com ele. Exceto a chinesa principal, assim, que ela realmente tenta te comover. Não consegue muito, mas ela tenta. Então, não sei, é um filme falho. Pra mim é um filme que podia ser e não foi. Então eu vou dar 3 estrelas no escuro. Nossa. Que esta porra me... Eu fiquei decepcionado. Só por isso. Então tá bom. Então tá. É isso aí, pessoal. Assistam Flores do Oriente se vocês quiserem. Não demos spoilers, ou demos spoilers mínimos que não vão mudar nada. Vai assistir MIB. Vai assistir MIB 3, tá no cinema também. Mas se quiserem spoilers, não quiserem ver o filme, procurem nos nossos Facebooks. Estamos à disposição. Dona Renata, você encontra pelo meu. Meu é / Tilepre, tudo junto. E estamos aí. O meu nome é muito complicado. Então tá bom. Qualquer coisa me pergunta que eu acho ela pra vocês. Então tá bom, muito obrigado. Esse foi o primeiro episódio do podcast Casal no Escurinho. Até a próxima.